А ты ему рассказывал, вот она на этой душе. Azul do céu, 5 no solo, 05, liberia direita via Fox, Transtaxi via Alfa, vai manter a posição antes da taxa do Juliette. Puxarai 6225, copia. 6225, autorizado para o aeroporto de Brasília, via Azul no 7, nível de voo 380. 10 por 1, transição Elefa. Decola da pista no zero, após decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5533, controle 120, decimal 80. Alha 225, correto, já pronto, estiver aqui pelo menos. O 9745 autorizado passa até o ponto zero da pista no zero via paz está indo, próximo ponto zero é ponto pronto, que é legal no 009. Azul 4098, copia. Azul 4098, está pronto, cópia. Azul 4098, licença na, está autorizado. Para Campinas, Azul 190 por base, Azul 16, após sair conforme rota. Nível de voo 320, seja São João, Lito, ótima. Decola da pista na zero, pode decolagem, primeira curva direita. Transponder 5534, controle 120, do sinal 80. Azul 4098, está correto com a janela, bate por push. Tango Lima, hotel, correto. Tango Lima Hotel House, é o cliente Terra Bravo Lima Patasa, é Whiskey 42, Flight Level 200, Momo Departure, Vatap Transition, Runway 17, after departure left turn, call 55223, Tavala Departure 120, decimal 80. Lima, Hotel Rota, confirme Yorica. Tá, vai manter a posição agora da maior liberação do portão 1, o azul 275. Voo 9745, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0040 para o 049. 963, prepare saída, São Voo, no trânsito ao bloco, número 2, cópia. Tango Lima, hotel, hotel, espera para o curso, como era o 7. Azul 4098, está livre, puxa o portão 1, chame o táxi. 621, copia? Xelé 621, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Pêndulo 44, nível de voo 380. Recepção do ONU, Leda, Tóquio, decola da seção a zero, faz a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5535, controle 120, decimal 80. Xelé 62, eu não ouro com essa, cotejamento, centro, nosso suspeito, treinamento. Boa, 132, distante, que está já feito, clube da Leste, da Leste, o número 2, cópia. Uno 963, copia. Uno 963, autorizado para o aeroporto do Galeão, VPU 44, nível de voo 360. Saída São Bruno, Leda, transição Dóquilo. Decolada pistão zero, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 554, ONU, controle 120, décima 80. Uno 963, correto, cotejamento, chão pronto, puxa-feira, treinamento, portão 8. O Xelé 625% do treinamento aguardado para o puxo número 2 do setor. Gol 9745, decolado 22, chame agora o controle 120, decima 80. 120, 80. Gol 9745. Gol 093, copia. Gol 093, autorizado para aeroporto de Confins, depois do 21, nível de voo 360. Saída Arborono, transição Alessa, após direto Nítico. Decola da pista 1-0, para decolagem, primeira curva direita. Transponder 5544, controle 120, décima 80. 745. Boa noite, Sérgio. Sou o Sérgio, eu já faço a faixa do lado de Rio Escuro. Fly para a estrada, produto. Fly heading mid intercession and climb level 380, go 9745. 1963, portão 8, está autorizado, chame táxi. Número 2, o setor aguarda, Bravo 45. Gol 1963, reporte totalmente pronto. Gol 4098, autorizado táxi direito à Índia até o ponto de espera da pista na 0, no ponto de espera da parte de pronto, quem negar na 009. Boa noite, please, and call college to go to 1-8-9-9-5. Azul 4098, mantém em ponto de espera. Lima Hotel, Hotel Approved Texas to Holding Point to Texas, Papa. Bill 975, recovery 2-2-1-2-8-3-5. It's an 801-2-5-3-1. Canalha 2-1-1, número 2 do setor aguarde. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via parte táxi Índia, próximo ponto de espera, reporte pronto, quem negar na 009. Lima, Hotel, Hotel, please to enter runway 17. Reporting, line up and ready. Azul 409, Alto autorizado, linha Aero Mantica, Serrano Zero. Gol na 233, no solo 31, libere via taxi Fox, trote táxi de Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, canal 5, reporte before Juliette, so 133. Azul 4958, vista para 2, vai sair do autorizado de Maiolão, 700, eu posso estabilizar. Capatango Lima, hotel, Lima, hotel, por favor. Tango Lima Hotel, Hotel Clear Takeoff Runway 17, wind 020 degrees 03 knots. Oceana 6225, está livre o push, portão 2, chame para o nosso táxi. Gol 9093, portão 5, livre push, chame para o nosso táxi. Lima Hotel, Hotel, airborne at 3-4-10, left at 600 feet, call Salvador do Porto 120.80. Okay. SL300, Salvador do Porto 120.80, Lima Hotel. Salvador do Porto, está passando Lima Hotel, good morning. Lima Hotel, Hotel, turn left now. Salvador do Porto 120.80. Go 1233, maintain position. Now, there's a contact contact level 200, multiply. Contact level 200, multiply, 30, Lima Hotel. Azul 4091, autorizado de colapso, são 9. Coach. 963, autorizado LR, manteiga 020. De 4958, missão 41, libere direita via F, táxi autorizado, Alfa Kilo, previsto 3, Romeu no Pat 3, fique atento, correção 4, Romeu no Pat 3, fique atento ao sinalizador. É, Alfa Kilo, Pat 3, 4. Três autorizados, decolar, pista 10, vento 03, 0 graus, 03 nós. Até o ponto de espera da pista 90 via rádio da Penza. O ponto de espera é ponte pronto, que é nível 090. Hoje é 6225, autorizado linha aérea, mantém a pista 90. Uma 649, passa a limite de saída de tudo em peso. Lista para 2 metais, a lista 0090. Autorizado final 1-6-3, a parte utilizada. Sessão de 2229, forma a gente agora 1-0-1-0. Circulado 44, chama agora o controle 120-80. 0-0-0-1-9-3. E... Tomador 1-9-3. 1-9-3, contato radar, para o vídeo de voo 3-0-0. Até o vídeo de voo 3 autorizado direto Leder. Autorizado direto Leder, 229, complexo final, comentou em 118, decimal, 9,5. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom. Passaneia 225, autorizado de colapso, 190-050-049. Passaneia 2229, sem legal, 9090, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guarda, 2220. Azul 4098, sendo 4.6, 128, decimal 35, ao centro 1.23 da Ana. Bem, 597, prepara a saída da Boruna, número 2, cópia. Três, mantenha o ponto de espera. O Chevrolet 625, decolados 46, chame agora o controle 120, decimal 80. 1208, obrigado. Passarinho 2229, autorizado ponto 90, vento 040 graus 049. Autorizado ponto, passarinho 2220. Controle 120, decimal 80, bom dia. 20, bom dia. 3517, aguarde cópia. Gol 793. Roma 793, contato radar, pelo para o nível de voo 360, saiu da Arborona. Na linha 291, autorizado a linha 1 aqui, capiteiro na 0. Antena 1911, red, copy. Antena 1911, 1328, via Upper Blue 17 after cardio outside plan route. Flight level 360, under 1 departure left transition. Runway 10, what's the departure right turn, call 5553, Salvador departure 120, this small 80. One departure, left transition. Antenna 1911, Argo 1 departure, left transition. Pessoal, foi o 53, está autorizado, alto de leite, portão 04. Rua 649, copiou? Afirmativo, alfa de leite, 04, Rua 649. Rua 6211, autorizado, decolar, 190, 050 graus, 059. Rua 3597, copia? 3597 autorizado para o aeroporto de Brasília, via Brasil 17, nível de voo 360. Saída Bruno, transição Elefa. Decola da pistola 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5555, controle 120, decimal 80. 0 decimal 0. Tá 3597, quanto de mais correto, tá livre, puxa o portão 10, chama o próximo táxi. Número decolado 55, chama controle 120, decimal 80. 2080, bom dia, obrigado. Tudo bom dia, chanel 6211. Chanel 6211, bom dia, contato radar, lançado no nível de voo 380. Após 2 mil saídas, autorizado em Iracileta. Ok, 380, após 2 mil pés, direto a 6211. Bravo 9073, saída Poca. Aguarde, só, já tem o seu plano? Somente a rota. Para, não sei se tudo bem. Coast 9073, copia? Copia. Coast 9073, autorizado para Recife, via Pedro Lula 7, no voo 270. Saída Poca, Jamaru. Decola da pistola 0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5002, controle 120, decimal 80. Cargo 9073, protegimento correto, estamos prontos para o espectramento. Camarada. Recife, 128, decimal 8, ao término 126, decimal 0. 0103, autorizado táxi via parte principal, chame o próximo ponto de espera da Prima Zero. Controle Salvador, tá 35 no 7, 10, arbor elétrico. Controle 5 no 7, bom dia, passagem de radar. Colocar o mesmo 360, faz 2000 pés autorizado direto elétrico. 360, 2000 pés direto elétrico, tá 35 no 7. Reporte Radio Host Point of Runway 10, Granite 1009. Correction, 1010, Granite. Só o controle, continuado, 0-3-3, bom dia. É que eu fazia essa... Aguarde só mais um instante para início do reporte. Uma aeronave se chama retaguarda do Pátio, não tem a solução. Ricardo, Maritério 73, bom dia, contato radar, secretário de voo 270, sai da PUCA. 270, sai da PUCA, continuado 07. Direita, na saída Arboruno, Elefa. 120 decimal 85 controle, 5010, transponha. Chame para pushback e acionamento, partida 2223. São dois autorizados, chame para o carro.